Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua licença para entrar em seu lar, levando mensagem de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos os dias atuais, os divinos e sábios ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são tão atuais e modernos, e para que nós possamos conhecer a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através de espíritos superiores nos traz o otimismo e alegria da prática da caridade para com todos. Tenho um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares nesta manhã de domingo, né? Agradecendo as Casas Espíritas Anjos Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer de agradecer também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Mário Vinhas e o tema do programa será Os Cristãos nos Dias Atuais. O tema interessante, eu acho que é um momento de reflexão para nós, porque a gente tem que fazer uma análise desse mundo, né? Análise de que se nós somos aí, estamos em pé de igualdade com outras religiões gigantescas aí também, quer dizer, o cristianismo é gigante no mundo todo, e ver como está sendo a nossa atuação, se a nossa participação nesse mundo está sendo efetiva e se nós estamos cumprindo realmente o que Jesus pediu para nós. Então dá para conversar bastante com o Mário Vinhas. Ligue para nós, 39419750 ou 39429750. Você também pode entrar pelas nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês aqui também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga, 750M. E para você que está nos escutando aí no Facebook Live ou na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado tanto na Rádio Online, que é terças, quintas e sábados, às 8 horas. Então é só baixar o nosso aplicativo lá, Vivência Espírita, e baixar o programa. Ou vocês podem também reprisar o vídeo, que esse vídeo vai ficar gravado no nosso Facebook. É só entrar no facebook.com/programa Vivência Espírita e assistir ao vivo, acompanhar a gente e ligar aqui nos telefones que o Jorge acabou de falar, que é o 3941-9750 ou 3942-9750 para poder participar do sorteio das duas camisetas do Chico, ó. Para quem ainda não conhece, eu vou mostrar aqui na câmera. Então quem está acompanhando a gente aí no Facebook pode ver a camiseta que a gente vai sortear, que é do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier. Então basta participar aí com a gente e no final a gente vai sortear essas duas camisetas. A gente pede para quem participar, quem ligar para cá e quem entrar no Facebook, deixar os comentários, a gente pede para também informar o tamanho da camiseta, para a gente poder enviar já no tamanho correto, né? Então, só não tem o extra G. Né? Não, agora, tem uma GG. Tem uma GG. E média e pequena não tem problema, mas a tamanho grande só tem uma GG. Legal. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Nayusa do Anjo Ismael. Thank you. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o cristão nos dias atuais. E nós estamos aqui com Marvinhas, que é lá do Centro Espírita Casa do Caminho, é responsável pela livraria do Centro Espírita Casa do Caminho e é palestrante em todas as casas espíritas aqui do Vale do Paraíba e principalmente aqui de São José dos Campos. O Mário é da primeira turma da Escola de Aprendizes aqui em São José, em 1973, começou, né, Mário? 73. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Nós fizemos a Escola de Aprendizes do Evangelho aqui em São José quando começou o movimento, de 74 a 76. 74 a 76. Então eu comecei em 79. Não foi muita diferença. Não foi muita, né, diferença. Mas eu era para ser da primeira turma de aprendiz, só que eu estava fazendo faculdade, né, e justo nas aulas mais, como a gente dizia lá, ferrosa, né? Uhum. Era no sábado, então quem me convidava muito era o Fausto. Né? Isso, o Fausto. Falei, não, vamos lá fazer a escola de aprendiz. Eu falei, mas eu não posso, eu estou fazendo a faculdade. Uhum. E era no sábado, às 4 horas da tarde. Uhum. Né? Então, as turmas eram sempre no sábado naquela época, no, né? No sábado, né? Uhum. Então eu não fui da primeira turma justamente por estar fazendo a faculdade. Mas, Mário, hoje o nosso assunto é o cristão nos dias atuais. O que é ser cristão no mundo de hoje? Bom, e na realidade vamos primeiro ver se a gente consegue entender o que seja cristão, né? Porque a palavra acabou se vulgarizando e passou a ser sinônimo, vamos dizer assim, de qualquer pessoa que atua em determinado segmento religioso. A gente lembra que a palavra cristão, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ela apareceu numa sugestão de Lucas a Paulo, numa de suas despedidas. Então Lucas argumentou a Paulo: Paulo, nós que seguimos os ensinamentos do Cristo não temos uma denominação própria ainda. Somos conhecidos como caminheiros, homens do caminho, viajantes, viajores. Então por que, se somos seguidores do Cristo, não nos intitulamos cristãos? Então Paulo gostou da sugestão, mandou para a aprovação de Pedro em Jerusalém, e a partir daí, então, todos aqueles que seguiam Jesus passaram a ser conhecidos como cristãos. Ora, gente, o tempo passou, nós hoje estamos vivendo um mundo totalmente diferente daquela época, mas o número de cristãos evoluiu, cresceu demais. Mas a pergunta é o seguinte: será que nós, que nos intitulamos cristãos, realmente fazemos a nossa parte no mundo que nós estamos vivendo? Será que não é esse o momento de reflexão, o momento em que precisamos parar, pensar e ver se estamos realmente enquadrados no amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo? Então é o momento que nós precisamos realmente ver se estamos agindo da forma como se espera que um cristão faça, ou se ainda estamos naquela superficialidade, usando o termo unicamente para nos identificar. Não, eu sou cristão. Mas você é um cristão sim, ou você é simplesmente um cristão vazio, um cristão que não atua, um cristão que não opera? Mas, Mariana, tem um livro muito bom chamado Médico de Homens e de Almas, que não é espírita, mas é de uma autora famosa e tem livros muito bons. E ali ela explica que Lucas, quando ele fez o tema cristão, o símbolo do cristão era um peixe, né? Sim, eram identificados como um peixe. E não a cruz. Não a cruz, a cruz apareceu depois. E era interessante. Foi também nessa época, na mesma época. A proposta de Lucas. Tanto a mudança de seguidores do caminho, que o símbolo era o peixe, para cristãos, com o símbolo da cruz, que era o símbolo da imolação de Jesus, e deixar o peixinho de lado, né? Naquela época. Então, mas e hoje a gente vê aí que realmente teria que ser a cruz mesmo, né? E era também um símbolo que eles faziam, como havia muita perseguição para aqueles que estavam seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Então eles faziam uma curva no chão, e quando o sujeito era cristão, ele fazia outra, né? Então formava um peixinho, né? Então é bonito que a gente vê que desde aquela época a perseguição aos cristãos era muito violenta, né? Principalmente com Nero, né? E esse simbolismo, que não deixava de ser um simbolismo, eram muitas vezes códigos, né? Porque a gente lembra naquela época também que tinha a seita dos essênios, que veio justamente apoiar a Jesus, né? Muita gente fala que Jesus é essênio, a gente não sabe disso, não tem essa certeza. Sabe que ele passou por lá, tem o livro A Grande Espera de Eurípides Bazanulfo, Eurípides Bazanulfo passando para Corina Novelino, muito legal, que fala da passagem de Jesus pelos essênios, não ele tendo sido essênio, mas a missão dos essênios era justamente dar sustentação para essa estadia de Jesus aqui na Terra. E na época dos essênios tinha os de dentro e tinha os de fora. Então, para ser iniciado, ele passava muito tempo dentro, isolado, muito tempo. Mas depois os essênios iam para fora também. E tinham suas casas, tinham esses lugares sustentados pela própria seita, para poder dar sustentação a todos que passassem por ali. Por isso que tinha muito esses símbolos. Até aquela posição que nós vemos muito nos quadros de Jesus, que Jesus está com a mão levantada, dois dedos para cima e o dedo polegar aberto, e dois dedos para cima em vez de ser a mão toda. Aquilo é um símbolo de chegada, de quem está chegando, né? Quando levantava a mão, falava alguma coisa, né? Louvado seja Deus, alguma coisa assim, para a pessoa saber que aquela pessoa era realmente também do grupo e entrava. E esse símbolo também de um riscado de um lado, outro riscado de outro, era para mostrar que eles eram tudo. Porque a gente tem que lembrar que hoje é fácil ser cristão, né? Hoje é moleza, caramba, né? Tem gente que fala assim, e é fácil ser espírita vida, também. Eu falo que sou cristão, falo que sou espírita, o pessoal fica dando risada de mim, eu falei, que bom, naquela época você falava que era cristão e jogava você para os leões, pô. Hoje está bom demais, só estão dando risada, né? Porque tem gente que sinto muito, mas ainda tem vergonha de falar que é espírita. Tem vergonha até de falar que é cristão, às vezes, né? Porque quando fala que é cristão, já acha que a pessoa é bitolada, já acha que é isso. Então, naquela época você precisava de algum tipo de simbolismo para poder se locomover, para poder ir de um local para outro, se identificar, saber realmente que você estava chegando num lugar que alguém podia amparar a gente. Então, era muito legal também viver naquela época, difícil, mas tinha isso aí. Lá dava para realmente mostrar o que era ser cristão, né? Uhum. Mas eu estou conhecendo isso, é interessante, né? Vejam como a preparação para a vinda de Jesus demorou muito tempo, né? Hoje a gente conta a história, o catecismo nos ensina, parece que foi um passe de mágica. Jesus nasceu simplesmente de um dia para o outro, né? Como se espera a volta de Jesus de um dia para o outro, que esse é um assunto que depois a gente vai tocar. Mas os essênios, segundo consta, tiveram origem em Essen, um dos filhos de Moisés, já há 1.600 anos atrás. Então, sabe-se, segundo o plano espiritual, que a preparação para a vinda de Jesus demorou por volta de 1.000 anos, né? Até que houvesse uma condição aqui de vibrações positivas, facilitando a entrada de um espírito crístico no nosso meio, né? Então, vejam que todas essas situações levam-nos, então, a um entendimento da importância dos essênios na preparação para a vinda de Jesus, durante a vida de Jesus. Mas consta que, mais ou menos 100 anos depois, eles vieram a desaparecer, né? Então a gente vê que a história que nós conhecemos aí dos essênios, por exemplo, os essênios não têm alguma coisa dos cristãos puro e também do espiritismo? Porque a gente vê, lendo a história dos essênios, dá a impressão que nós somos essênios, dá a impressão que os cristãos puros são essênios, né? E qual a diferença? Então, mais? Inclusive, veja, esse período que Jesus desapareceu do mapa, de 13 aos 30 anos, alguns autores, dentro da literatura espiritualista, dizem que ele passou realmente num mosteiro essênio, se preparando para o trabalho dele, não é? Então, talvez seja aí essa ligação que a gente possa entender da participação dos essênios, de como eles agiam, e que está muito ligada àquilo que nós procuramos fazer em sequência aos ensinamentos de Jesus, não é? Porque os essênios, eles tinham uma característica de procurar não casar, dividir as coisas, adotar crianças, trabalhar em prol da saúde do mais próximo, e aquilo não era fácil naquela eles época. Eles eram divididos em diversos grupos, né, com determinadas atividades, né? Por exemplo, existia a Ordem dos Irmãos Terapeutas. Esses essênios, reunidos em pequenos grupos, duas, três pessoas, eles visitavam os lugares mais pobres da região, levavam alimento, levavam remédios, aplicavam passes. Então, tudo isso no sentido de ajudar o próximo, né? Isso caracteriza bem a recomendação de Jesus em relação à nossa atitude, né? O trabalhar, o ajudar aquele que, na realidade, precisa mais do que nós, né? E essa é justamente o que os espíritas fazem, né? Uhum. Eles procuram sempre fazer da caridade a sua, uma norma de vida, a sua, vamos dizer, a vivência dos evangelhos, né, através da caridade. Mas a gente vê que até ser cristão também tem várias categorias de cristão, né? Nem nós, por exemplo, o espiritismo é uma religião cristã, porque tem muitos que dizem que nós não somos cristãos. Uhum. Agora, basta ver a nossa literatura básica, que são os livros da codificação. Vamos nos deter, por exemplo, na parte religiosa do Espiritismo, que estão pequenos tópicos no Livro dos Espíritos, mas depois no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, todos eles baseados no Novo Testamento, que é a presença de Jesus aqui, trazendo os seus ensinamentos, trazendo os seus esclarecimentos. Então vejam que o Espiritismo não se baseia, na sua parte religiosa, em livros antes da presença de Jesus. Respeita-os, por exemplo, o Velho Testamento, como sendo uma história do povo hebreu, mas não atribui a Deus a realização daqueles textos. Agora, o Novo Testamento, onde está o nascimento, a vida e a morte de Jesus, é que é a base da parte religiosa do Espiritismo, não é? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez estava vendo aí um programa católico, tem um padre que pegou o Evangelho e rasgou na frente da televisão, dizendo: onde se vê os espíritas ter a ousadia de fazer o Evangelho? Explica pra gente que nós não fizemos nenhum Evangelho. A única coisa que nós fizemos foi fazer a síntese da ética e da moral contida nos Evangelhos, né? E a única coisa que aquele padre demonstrou foi ignorância, porque ele pegou o livro e nem olhou. Ele pegou o livro e rasgou. É fácil fazer isso, né? Porque se ele tivesse olhado, ele ia ver que ele estava rasgando o Evangelho de Jesus, não estava rasgando outro Evangelho. É a história daquele que critica sem conhecer, né? Simplesmente ele leva um nome dentro do seu entendimento às situações negativas e age em função daquilo. Mas vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo, os textos que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, mais da metade desses 28 capítulos são baseados naquilo que nós conhecemos como o maior discurso religioso de todos os tempos, que chama-se o Sermão da Montanha. Então, sempre que nós encontramos um Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos vendo, sim, aquilo que está no Novo Testamento da Bíblia, que as religiões cristãs têm como sendo o livro sagrado. Então, o mesmo texto que o sacerdote fala nos púlpitos da igreja, ou o pastor fala nas suas pregações, nós espíritas também falamos e estudamos. É claro que dentro de um enfoque mais abrangente, um enfoque mais espiritualista. Então vejam que não existe diferença. A diferença, se existe, são nos homens, na interpretação que as pessoas fazem. É porque as pessoas interpretam, tem algumas religiões que interpretam muito literalmente tanto os ensinamentos do Velho Testamento como do Novo, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos fazendo um programa, né, Jorge? Inclusive na primeira rádio nossa lá, perguntaram para a gente sobre o dízimo. Então nós dissemos que o espírita não cobra dízimo. Mas aí tem uma pessoa que fala, não, mas na Bíblia está dizendo que lá é obrigado a pagar o dízimo. Então, eu lembro que nós estávamos entrevistando o André Luiz Ruiz, né? Ele falou, olha, o pessoal pega na Bíblia, ele pega aquilo e fala, não, está na Bíblia. Mas também está na Bíblia, que se ele cometer algum erro, algum pecado, que ele fure os seus olhos se for causa de vergonha, corte suas mãos se ela for causa de roubo, né? Mas a gente não vê nenhum cristão sem um olho, sem uma mão, por causa de fazer. Mas então a gente vê que o André Luiz Ruiz, ele fala, as pessoas interpretam da maneira que interessa, né? E essa maneira que interessa é de acordo com o seu ponto de vista, que nós precisamos respeitar também, né? É claro, nós não vamos... Inclusive o Espiritismo não faz proselitismo, né? Nós contamos a nossa história, nós falamos em cima dos ensinamentos de Jesus, mas não queremos que as pessoas neguem as suas ascendências religiosas. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu sou católico, posso também ser espírita? Aí não é questão de poder ser ou não ser. É simplesmente procurar entender os ensinamentos de uma forma mais racional, que é o ponto em que o Espiritismo se baseia. Nós não somos aqueles que professam uma fé cega. Nós procuramos, sim, botar raciocínio na nossa forma de entender os ensinamentos religiosos. E essa forma raciocinada da gente entender os evangelhos, ela tem hora que é complicada, né, Mário? Porque muitas vezes as pessoas nos acham assim, muitos frios, né? Porque tem gente que, por exemplo, quando há a morte, o desencarne de uma pessoa querida, o espírita, ele é ponderado, tranquilo. Tem gente que acha que aquilo ali não está certo. Vocês precisariam gritar, chorar. Pô, mas não é próprio do espírita fazer isso, né? Porque nós partimos do princípio do prosseguimento, da continuidade da vida após a morte, né? Mas não é também, vejam, que nós, por entender a vida, entender a morte, que nós somos frios emocionalmente. Nós sentimos também, nós também choramos, mas de uma forma, não vou dizer interior, mas um sentimento que parte do nosso coração e possa se expressar não de uma forma histérica, não de uma forma descontrolada, mas sim um sentimento que demonstra aquilo que vai dentro do nosso coração. E demonstra que nós não somos donos dos nossos filhos. Com serenidade, né? Os nossos pais não são donos da gente também, né? Quer dizer, nós somos espíritos livres, estamos aqui usando um corpo, né? É isso que as pessoas, às vezes, criam dificuldade para entender o que é ser um espírita. Com serenidade, calma, mansidão, que é tudo o que Jesus explica nas bem-aventuranças. Que é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nada mais que o Sermão da Montanha, né, toda a parte moral, que até Gandhi falou assim, acabasse com todos os livros do mundo e sobrasse somente o Sermão da Montanha, a gente ainda estaria na situação que está hoje em dia, né? Todos os escritos cristãos, né, fossem destruídos, mas simplesmente se preservasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, que é toda a codificação moral que a gente segue hoje em dia, né? Tem bastante gente participando aqui, Rui. Bastante gente. A pergunta precisa definir uma pergunta ainda, Rui. Então, qual a pergunta? Agora no intervalo a gente define a pergunta. Posso sugerir? Pode, claro. Você acha que o cristão hoje está fazendo a sua parte no mundo em que nós vivemos? Ou qualquer coisa parecida. Legal. Então, então deixa aí a sua pergunta, ligue para a nossa resposta, é 3941-9750 ou 3942-9750. Ou entra aqui no nosso WhatsApp também, que eu não falei, que é só entrar lá no vivenciaespirita.com.br/WhatsApp para participar aí do nosso grupo. Então a Beatriz... O Facebook também, é o que eu não tinha falado do WhatsApp. Então por isso que eu falei agora o link. Então se vocês quiserem participar do WhatsApp... Tem lá um formulário, entre lá, preencha aquele formulário, que aí vocês podem entrar dentro do grupo. E no Facebook Live também, vocês podem ir comentando, tem bastante gente participando aqui. Então, tem aqui o Marcos, o Gael Gama, já está aqui, participou, mandou um bom dia, pessoal. Verônica Paz, o Aécio César, entrou aqui. A Beatriz de Paula Porto, também entrou aqui. A Bia, ela iniciou, eu e a Camila ontem, antes de ontem. Lá no Reiki, ela deu uma aula, um curso de Reiki pra gente, foi muito bom. Mas aonde? Foi em São Paulo. Ah, em São Paulo. Então, ela é mestra Reiki, né? Então, ela fez essa iniciação. Eu recomendo todo mundo que faz, que aplica passe, espírita, conhecer o Reiki, estudar um pouco, que é uma técnica que não é espírita, uma técnica oriental, só que ajuda bastante a você repor as energias e também transmitir a cura. Muito legal. A gente está muito agradecido com a Bia por essa oportunidade que ela nos deu de estar tendo mais esse conhecimento. Tem alguém? Faz parte já do nosso programa. Já. Ah, é que nem sim. O Mário, né? O Mário também é integrante do nosso programa. Inclusive, a Bia, ela está indo quase toda semana lá na AME, no nosso estúdio, com o Lúcio, e fazendo aquele programinha por causa do tempo, né? Mas é sobre felicidade, né? Vai ser um programa que nós vamos lançar na rádio online, e ela está acumulando as mensagens, né? Para dar, quando a gente lançar, a gente já ter muito material para soltar. Então ela está indo quase toda semana, chega lá, grava 4-5 mensagens para a gente passar durante o dia todo. Seja feliz, o nome do programa da Bia. E menos de 5 minutinhos ela dando uma dica ali para a pessoa, de felicidade para as pessoas. E ela está feliz na vida, viu, Jorge? E ela está para vir aqui, até ela falou que era para vir. A Bia, ela está escutando a gente, provavelmente. Você não precisa perguntar para a gente se pode vir aqui, não. Você só pode vir a hora que ela quiser, porque ela tem outro curso que ela vai fazer agora. Ela até pediu semana passada, Jorge, eu posso colocar no Vivência? Aí eu coloquei para ela no Vivência o curso que ela vai fazer. E ela falou, posso falar lá no rádio? Se eu dá? Eu falei, não, eu nem respondo nada para ela mais. Eu falei, pode vir a hora que você quiser aqui, você chega aqui, senta e fala, pessoal, porque você ajuda tanta gente aqui, qualquer coisa que você for fazer, nós também temos a obrigação, eu acho, de te ajudar. E não tem nada demais a gente fazer, a gente faz a propaganda de todo mundo, de você ainda mais a gente vai fazer mesmo para você divulgar o seu trabalho, assim como a gente divulga de outras pessoas que estão acostumadas a vir aqui com a gente, né? É o que a gente não pode pagar ninguém, né, Rui? É. Né, Rodrigo? A gente não pode pagar, dar cachê, né? Porque geralmente quando você vai num programa assim famoso, como é o nosso, a pessoa tem que pagar o cachê. Mas a gente não pode pagar cachê, então a gente acaba falando do trabalho da pessoa, de alguma maneira, assim. Ainda mais a Bia, que é do programa também, né? É, igual o Mário, né? O Mário... Toda... Não, o Mário já é figura carimbada desde o primeiro. Nossa. Esse aí a gente pode falar, esse é desde o primeiro programa. Não, ele e o Fernando Petit, né, já fazem parte da nossa vida do vivenciano, né, já? Né, Rodrigo? É verdade, os vivencianos são os que foi cunhado pelo Ari Rangel. Então, tá vendo? Tem o cristão e tem os vivencianos. Os vivencianos, que são uma e outra a mesma coisa, né, que nem espírita. E o encontro? Ah, os encontros dos vivencianos. É, porque né? Existem encontros. E até hoje nós estamos com 13 anos e nós, quando a gente faz uma confraternização, acaba indo só a gente mesmo. Então acho que a gente tem que começar a bolar, assim, finais. Encontro do final do encontro dos vivencianos. As pessoas, convidar os amigos, as pessoas para os amigos dos vivencianos. É. E falando nisso, o Ângelo, lá da Litáurica, mandou um bom dia aqui, amigo do Helder, né? Ele mandou um bom dia a todos da página e também aos colaboradores do programa Vivência Espírita. Parabéns pelo excelente trabalho. Desejo a vocês um excelente dia de domingo e uma ótima semana. Matilde, José Vuesta entrou aqui também. Então tá tendo bastante participações. A Neide Silva, a Nadir Paulino. Bom dia para a Ismael. A Carmen Lúcia também, meu Deus, misericórdia. Mandou aqui, preciso muito, senhor. Então... tá mandando algumas mensagens aqui pra gente também. Então, a cabana. E a Marta, a Cristina também tá aqui com a gente. A Val de Biasi, a das Três, que também tem bastante, feito bastante eventos. A gente divulga aqui também os eventos das Três. Eu também fui lá na palestra delas, muito legal mesmo, né? E elas também estão fazendo um trabalho assim interessantíssimo, né? Engraçado que as pessoas aqui que vêm com a gente também, a Bia, a Paula, o Maurício Tomé, estão fazendo esse trabalho de eu acho que eles usam todo o conhecimento que eles tiveram também dentro da doutrina para poder ajudar as pessoas de alguma maneira profissionalmente também, né? É, a Paula, então, ela inclusive faz propaganda uma outra rádio aí sobre o curso que ela dá, né? Bacana. Então você tem bastante participações, você tem a Dolly Cassol tá aqui com a gente também, a Simara Rodrigues, a Cleusa Aparecida, então a Palmira Aparecida. Então o pessoal está participando bastante no WhatsApp, a gente tem participação também, a Nadir mandou aqui um bom dia, a Rosilma, adoro Mário Vinhas, calma, tranquilidade, conhecimento e amor. Nadir também mandou um grande abraço para o Mário Vinhas, e a Rosilma: por mais que façamos pouco, faço dois trabalhos voluntários, mas às vezes deixo de entender o colega do trabalho, o filho. Precisamos ouvir mais e respeitar o outro. E já mandou aqui a camisa, quer participar do sorteio. Então, deixa aí o seu comentário, o que o cristão hoje em dia está fazendo, se está fazendo sua parte ou não, o que você pensa sobre isso. E a gente, no final do programa, a gente sorteia os dois livros. Tá. Duas camisetas. E a pergunta... é se o cristão hoje em dia está fazendo a sua parte. Né? Então, o que você acha sobre isso? Comente, deixe aí a sua opinião. Então, nós só estamos pedindo para as pessoas que participarem com a gente aqui. Só tem uma GG, 4 camiseta grande, 4 média, 3 pequenas, viu, Jorge? Então, se tiver um grandão aí, nós não temos. Não, se a pessoa pedir o número e não tiver mais, a gente vai mandar um número abaixo daquele e a pessoa dá de presente para alguém, né? É que nós estamos falando assim porque nós fizemos uma quantidade de camisetas, né? E essa quantidade de camisetas que está à disposição para a gente sortear, que ela vai com o login do Vivência Espírita também. Então, conforme está acabando, o Rui está tirando ali as que foram entregues. Por exemplo, no primeiro dia já esgotou as extra GG, que apareceu tanta gente do tamanho do Rui, que a gente foi obrigado a dar aquelas GG, extra GG. Então, é por isso que a gente fala, se por exemplo, você deu um número que não tiver, não é por causa disso que você não vai deixar de ganhar sua camiseta. Nós vamos mandar a camiseta menor, você dá de presente para outra pessoa, que a camiseta é muito bonita mesmo, vale a pena ganhar uma camiseta dessa. Até eu quero entrar no sorteio aí para ganhar uma também. Mas vamos para o nosso intervalo comercial? Quero ir para o intervalo comercial, ou vamos para o nosso intervalo comercial, colocando uma música aqui do nosso irmão Manuca Almeida, né? O Manuca Almeida, que é lá de Juazeiro, da minha terra, passou por uma intervenção cirúrgica essa semana, está se reabilitando no hospital, então a gente deseja tudo de bom para ele, vai dar tudo certo, estamos aí nas vibrações. E o Manuca, para quem não sabe, né? Ninguém conhece ele como cantor, porque ele não canta nada, porque não tem voz, a voz dele é pior do que qualquer taquara rachada que pode imaginar, mas é um grande poeta, ganhador do Grêmio no ano de 2001, o Grêmio da música latino-americana, com a música Esperando na Janela, e muitas músicas conhecidas, Ivete Sangalo grava a música dele, cantores aí famosíssimos no Brasil gravam música dele, Fala Mansa grava muitas músicas do Manuca. E essa quem está interpretando é o Alexandre Leão, né? Caminho do Coração, muito bonita, que são as músicas espiritualistas que ele tem. E quem escolheu essas músicas espiritualistas foi a esposa dele, a Lua Almeida, que falou: Jorge, o Manuca ele teima, ele acha que ele não tem música espiritual. Ela separou umas 20 músicas e deu para mim lá, falou: veja, escuta essas músicas, são todas espirituais, né? E hoje ele é frequentador do Centro Espírita, fala muito comigo no telefone, é uma pessoa muito bacana, um poeta mesmo que nós temos no Brasil, reconhecido mundialmente, e que às vezes a gente não conhece muito também, né? Às vezes as pessoas não conhecem esses talentos que nós temos no nosso país. Vamos lá? Caminho do Coração. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. percebendo. Uma estrada cheia de surpresas, e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta pra qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir. Saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão de acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração. Uma estrada cheia de surpresas, e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta pra qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir. Saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão de acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão de acreditar no amanhã e seguir caminhos do coração. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Mário Vinhas, que é lá do Centro Espírita Casa do Caminho, responsável pela livraria, né, Jorge? E também é palestrante em todas as casas que eu conheço, que o Mário já foi fazer palestra. Chega, o seu Mário falou isso, o seu Mário falou aquilo. Mas, Jorge, fala. O Mário, não é porque está na frente dele, não, mas o Mário é porque o Mário, o que a gente sente é que o Mário não... Ele nunca foi uma pessoa que gostou muito de viajar, andar para cima e para baixo aí não, né? Acho que ele não gosta disso. Anda para cima e para baixo dentro da cidade. Mas se a gente falar, Mário, vamos lá para a Amazônia, ele não vai chegar nessas coisas. Porque eu penso que o Mário, se ele fosse, assim, um morador que viajasse pelo Brasil e por todo lugar, ele estaria aí como qualquer outro que a gente conhece aí no Brasil todo, nessas... Porque tem gente, por exemplo, que não publica livro, não faz nada disso, mas em compensação faz as oratórias aí no Brasil todo. O Mário está no perfil dessas pessoas, no meu conceito. Mas o Mário não gosta muito de sair daqui, não. Ele é joseense. Você é joseense mesmo, né, Mário? Oi, como sou. É o único... Não, o Rodrigo é joseense? Sou sim, sou joseense, eu sou raridade aí, né? Também no meio. Mas a minha mãe também é, então assim, você tem que começar agora a ver mais pessoas são joseenses, né? É difícil nós acharmos joseenses, né? São poucas pessoas que você encontra assim, por exemplo, que tem o pai e o avô joseenses, né? Difícil, muito difícil. Então, a gente pode contar nos dedos. Porque é uma cidade que cresceu a partir da década de... do final da década de 60, né, Mário? Para a década de 70, que começou a crescer e mesmo. E tinha muito preconceito com São José dos Campos. É, por causa dos tuberculosos, né? O pessoal passava no trem aí da Central do Brasil, o pessoal colocava um lenço no nariz para não respirar o ar aqui de São José, né? Foi. A ignorância muda muito pouco, né? Não, mas... Hoje em dia parece... Não, estou falando, muda muito pouco. A gente fala naquela época parecendo que hoje nós estamos diferentes, né? Você vê o pessoal querer matar tudo quanto é macaco, porque o macaco, coitado do macaco, pega a febre amarela. Poxa, é um absurdo. O macaco é um benefício para nós. Lá em Bragança Paulista começaram a vacinar as pessoas. Por quê? Porque um macaco apareceu morto e está com febre amarela. Então o que, que acontece? É o aviso da natureza. Mas não, fala, não, vamos matar tudo quanto é macaco. Aí o mosquito só vai picar os homens, né? Olha a ignorância. Né? Então você vê, São José dos Campos, as pessoas passavam, e se você falasse em algum lugar do Brasil que você era São José dos Campos, eles já viravam a cara como se você fosse um contaminado. Quando a cidade, São José dos Campos, Campos do Jordão, estava ajudando o Brasil todinho a tratar essas pessoas aqui. Não, mas o Jorge, você não chegou a viver nesse tempo. Mas as pessoas que tinham tuberculose eram segregadas. É? Ficava lá no quartinho do fundo, a roupa dele, a comida, o prato, era tudo separado e não se misturava, não. E dava dó, né? Porque a pessoa... Depois foram descobrir que não é bem assim a tuberculose, né? Hoje também já está aumentando a tuberculose no Brasil, porque nós estamos tendo muito pouco cuidado com a alimentação e com a saúde. Porque nós temos uma médica que trabalha com a gente, que é uma das mais entendidas na parte de pulmão, e ela falou, olha, está aumentando o número de tuberculose no Brasil, né? Mas vamos lá. Você quer ler alguma coisa? Quero fazer não, aqui tem a Iracema Yamamoto. Ainda temos um longo caminho a percorrer como cristãos, pois existem inúmeros irmãos nossos ainda indecisos. O que significa esse indeciso aqui? Um bom dia para você, Vi Iracema Yamamoto, e continua nos prestigiando. Em cima do muro. Hein? Não sabe o que é, em cima do muro. Não, então, mas o que é esse indeciso, Mário, na sua visão? Então, eu entendo que realmente essas pessoas que se mostram indecisas em relação à religião são aquelas pessoas que ainda não se encontraram, não encontraram dentro de si a centelha divina. Agem como se fossem automáticos, acham que tudo na realidade acontece porque tem que acontecer, mas não param para pensar que existe um poder superior que coordena tudo isso. Então vejam que essa chamada religião que todos nós adotamos, ela deve servir sim para que nós possamos ter uma diretriz em relação ao nosso reencontro com Deus. O Espiritismo nos explica que somos criados simples e ignorantes, mas trazemos em nós a centelha divina, que nós vamos descobrir à medida que nós vamos evoluindo. Então se diz muito em relação a reencontro com Deus, mas as pessoas levam no entendimento literal e acham que Deus seria um cara que estaria nos esperando em algum lugar para que a gente se reencontrasse com Ele. Elas não consideram o potencial divino que está dentro de cada um de nós. E essas pessoas que se mostram indecisas é que ainda não se encontraram consigo mesmo, para ver, sim, o potencial, a condição, a centelha divina que está dentro dela. Então esse reencontro com Deus que nós sempre falamos, na realidade significa o reencontro com o Deus que está dentro de cada um de nós. É quando nós chegamos a um estado de plenitude espiritual e, consequentemente, aí sim, nós vamos nos reencontrar com Deus. Mas, ô Mário, tem uma coisa interessante que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que ele é um ser espiritual, que ele é um espírito que está usando um corpo. Então ele tem que cuidar da sua parte espiritual. E não precisa nem ter religião, mas ele tem que cuidar da sua parte espiritual, porque a sua parte espiritual, ela influi no corpo físico, influi na relação com a família, influi em um monte de coisa, e ele se esquece que ele é um ser espiritual. É interessante, né? Tem uma frase correndo aí que vocês devem ter ouvido já 1 milhão de vezes, mas ela diz assim, vivemos como se nunca fôssemos morrer, e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Então, hoje, o que impulsiona a grande maioria das pessoas é o material, né? É. Acham que nunca vão morrer, que tudo vai ficar eterno, né? Mas esquecem-se que esse corpo que nós adotamos hoje é, na realidade, um empréstimo para que nós possamos aproveitar as experiências que a vida material nos dá, para que a gente possa crescer espiritualmente, que é a grande meta de todos nós. É, e a gente vê que essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem que ele é um espírito usando o corpo. Uhum. Né? Ele pode ser cientista, pode ser morador de rua, mas tem um espírito dentro dele. Uhum. Ele pode, talvez, até não acreditar. É, que nem o Alberto Cury tem um livro que ele fala muito, muito bem. Ele está dizendo, o homem pode não acreditar em Deus, mas ele tem que respeitar as obras que são criadas, que alguém criou. É interessante, é uma flor. E outra, a disciplina que existe com relação à natureza, com relação a Deus, né? A gente vê que a flor nasce na hora certa, vamos dizer, os animais, cada um tem sua característica, todos eles também têm. Então a gente vê que esse mundo aqui é uma beleza, mas nós não paramos para reverenciar nem para perceber isso. Né? Existe aí uma definição muito interessante do Einstein, que nós sabemos é um dos maiores cérebros que a humanidade já encontrou, não é? E então perguntaram a ele se ele acredita em Deus. E ele disse, eu acredito num Deus que se revela na perfeição absoluta de tudo que existe. É. Mas eu não acredito num Deus que participe e interfere na vida das pessoas. É, mas muito bonito, né? É. Muito bonito. E não é para interferir mesmo, né? Mário, vamos, como nós estamos falando do cristão nos dias atuais, os dias atuais parecem tão conturbados, né? E a gente vê tanto cristão envolvido em tanta besteira, em tanta falcatrua, em tanta corrupção, em tanto, assim, atitude de autoritarismo, que nós pegamos, por exemplo, os Estados Unidos é igual ao Brasil, no sentido de ser cristão. 90% é cristão. E a gente vê, assim, uma direção de um país tão, assim, parece que é uma bomba relógio, né? Em qualquer hora pode explodir alguma coisa a partir dali. Nós vemos aqui no nosso país que só tem cristão também, mais de 90%, e a gente vê esse estado que nós estamos atravessando de tanta corrupção, de tanta coisa errada, a desconfiança do povo é grande, e a gente sabe que o político é o reflexo do povo também. O cristão é isso aqui no Brasil que nós estamos vendo aí? Existe uma colocação interessante. Tempos atrás, um jornal evangélico publicou uma notícia dizendo que no mundo hoje existe perto de 2 bilhões de cristãos, né? Ao que então um jornalista do Mundo, um jornalista profano, comentando a notícia, perguntou: se no mundo hoje existe 2 bilhões de cristãos, aonde estão eles? Porque se cada um desses 2 bilhões de cristãos se fizesse realmente como um portador dos ensinamentos de Jesus, na realidade o mundo deveria ser diferente. Talvez já não existisse mais guerra, já não existisse mais maldade, a fome teria sido exterminada. Então vejam que esses 2 bilhões de cristãos, na realidade, não espelham os ensinamentos que Jesus nos deixou. E acho que realmente é uma verdade. Certo? Porque, vejam, a mesma pessoa que bota a mão no dinheiro público certamente deve ir a uma missa no domingo ou vai a um templo evangélico em qualquer dia da semana. Então, vejam, o ser cristão não é o rótulo religioso. Não é o dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é muito mais viver Jesus. Que diz, não, eu sou cristão porque eu aceito Jesus. Como muitas igrejas dizem, aceita Jesus e já estará salvo. Ou vem para Jesus e já está salvo. Gente, isso é muito fácil. O grande mérito da questão é vivenciar Jesus. É quando nós nos lembramos de Paulo de Tarso, numa das suas cartas, onde ele disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Ainda para nós é muito difícil, mas não deixa de ser também uma meta a ser alcançada. Então nós olhamos hoje para o nosso Brasil, por exemplo. Bota-se a mão numa gaveta e vai cada vez mais tirando dela só coisas ruins. Então se pergunta, será que essas pessoas... E vejam, infelizmente, muitos desses que estão envolvidos se rotulam como cristãos. Muitos evangélicos, alguns católicos. Não sei se existem espíritas no meio, mas acredito que não. Porque ele estaria negando realmente a sua condição de entendimento dentro do espiritismo. Mas a gente percebe que as pessoas não estão dando muito valor a essa condição de ser cristão. Quando nós nos lembramos lá atrás da singela proposta de Lucas, vamos nos intitular cristãos, talvez Lucas não tivesse avaliado o peso da responsabilidade que caberia ostentar esse título de cristão. Então, gente, hoje sabemos, dentro dos ensinamentos dos Espíritos, que estamos vivendo uma fase de transição. Hoje está acontecendo a separação do joio e do trigo. Então, nós vamos sim manter a nossa fé acesa, no sentido de que amanhã possamos viver dias melhores. Talvez não seja amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, mas o importante é que a gente se mantenha ligado, fazendo as nossas orações e o mínimo que possa nos caber em relação a um comportamento cristão. Pior, né? Muito. E você tem, eu lembro de uma passagem, mano, que é do Eurípides, quando ele tem aquele sonho, né? E ele tem aquele desdobramento e ele vai subindo, encontra Jesus, encontra assim, ele vê uma pessoa, ele identifica que era Jesus e estava chorando. E aí ele se aproxima dele, fica paralisado, não consegue se mexer, começa a chorar também, pergunta para ele, mestre, por que choras? Né? E aí ele não responde. Mestre, por que choras? E ele não responde. Aí ele pergunta pela terceira vez, mestre, por que choras? Aí ele completa a pergunta. Choras por causa dos descrentes do mundo? Uhum. Aí Jesus fala, não, choro por conta dos que conhecem o meu evangelho e não praticam. Então, assim, é muito emocionante, né? Eurípides, para quem não conhece, é um dos grandes baluartes aí do espiritismo, né? Até Chico deu o nome do próprio filho dele de Eurípides, considerava ele como um médium de Jesus, né? Falar da história de Eurípides é falar da história de Jesus também, né? Não deixa de ser um cristão. Só comentar aqui que a Beatriz mandou aqui um oi, precisa me ensinar a fazer esse live. A Maria Laurindo entrou aqui também. O cristão diz que não tem tempo, a vida é muito corrida. A Matilde Castro, respondendo a pergunta, né, se o que você acha, se Jesus está fazendo, se o cristão está fazendo a parte dele, né? Não como deveríamos, deixamos muito a desejar, antigamente era muito mais perigoso e difícil, e as pessoas viviam o cristianismo. Hoje em dia, tudo é pretexto para não vivenciarmos o cristianismo. A Beatriz falou aqui também, viver a versão espírito e não a versão persona. Esta é a base e propósito da psicoterapia reencarnacionista. A Sônia entrou aqui também, a Adriana Silva mandou um bom dia. Bernadette Faria, participando da pergunta, o cristão, independente do segmento religioso, devemos nos esforçar em cumprir a nossa parte, amar o próximo como a nós mesmos. Então a caridade, também ela complementando, a indulgência é o caminho para o nosso papel de cristão. Valmira Mendes entrou aqui também, a Bernadette Faria, a casa da Marcela deve ser a Fernanda, a Palmira Vicente. E aqui no WhatsApp temos a participação do Marivaldo, olha lá do Ceará, hein, o Jorge, lá perto da sua terra. Isso, tudo conterrâneo. Viu, pessoal? O Ceará é o pessoal mais trabalhador que existe no Brasil, sabia? É. Não, mas estou falando sério. O pessoal pensa que nordestino é tudo devagar, não sei o que, não. O cearense é o maior trabalhador que existe no Brasil. E aquele que gosta da terra mesmo. Os cearenses que saem do Ceará, eles voltam para o Ceará para aplicar o que eles aprenderam em outros locais e tudo lá. Porque também o Ceará é descendente de holandês. Não, né? tem isso, mas também de turco, desse pessoal todo. Então eles sabem comercializar mais. Assim, é porque ali fica muito próximo da Europa, né? Da África. Muito próximo. E fora de série, Fortaleza também, né? Legal demais. Quero ir lá de novo. Não, ele tem aquela piadinha. É calor, né? O ano inteiro, né? Aquela piadinha. Por que o cearense é tudo cabeça chata, né? Aquela que o pessoal sempre contava lá em São Paulo, porque em São Paulo era tudo baiano, né? Quando eu fui para lá em 1959, todo mundo que era do Nordeste era baiano. Então, eles contavam a piadinha lá do cearense, que ele é cabeça grande, porque a turma batia na cabeça dele e falava, quando você crescer, meu filho, você vai para São Paulo, né? Vai para São Paulo, né? São Paulo. Então, essa era a piadinha, mas olha, o cearense tem o seu valor, porque a gente via lá em São Paulo, que eu trabalhei em fábrica também lá, a gente sentia que o cearense é aquele que pega mesmo e tem uma garra tremenda, né? E uma coisa que eu vi lá, né, em Fortaleza, que eu achei muito legal, é, na praia tinha encostado uma caminhonetinha, assim, tipo um furgão, e era um furgão espírita. Era uma livraria móvel que você entrava, você tinha lá as prateleiras dentro do furgão com os livros espíritas, e ele ia levando e parando nas praias para as pessoas entrarem e conhecer. Então ele, na frente, ele colocava um telão, colocava um filme, passava um filme espírita e botava as cadeiras, todo mundo assistia e ia na livraria. Eu achei demais, achei muito legal. E você tem as fotos do Chico Xavier, assim, fora do furgão, todo amarelo, eu não lembro agora o nome da banca, mas era uma banca móvel. Então ela ia e levava o consolo, né, os livros espíritas para onde for. E o nosso Allan Kardec brasileiro, praticamente Bezerra de Menezes, né, Jorge? Porque ele é exemplo de humildade, realmente, trabalho. O médico dos pobres, né? A Ieda entrou aqui, mandou um bom dia, Vivência. Adoro ouvir o Mauro Vinhas, o programa hoje está muito enriquecedor. O Maurício Tomé entrou aqui também, avisa ao amigo Mário. E avisar o Maurício que domingo é ele que vai estar aqui com a gente. Ah, né? Sim, então. E para falar com a gente aqui, vai ser muito legal. E ele falou para avisar o amigo Mário, casamento deu certo lá em Santo Antônio Pinhal. Obrigado pela indicação. A Sandra, lá da Alemanha, tá escutando a gente lá da Alemanha. Você viu? Do Ceará e da Alemanha, pertinho, né? Então, é do lado, praticamente. Bom dia, amigos. Um bom programa e um ótimo domingo. Paz e luz. O Maurício respondeu, se o cristão pratica a regra de ouro, ele cumpre seu papel. Mas não cumpre. Ou faz próximo aquilo que deseja a si ou não. E o Ari Rangel, nosso amigo, mandou muito, muito bom, queridos irmãos vivencianos. Bom dia, equipe, querido Mário Vinha, excelente programa. Sobre a pergunta, penso que ainda estamos resgatando a pureza, a essência do cristianismo, que sofreu tantas adulterações ao longo do século. E ainda hoje, infelizmente, ele é muito mal compreendido e está sendo usado, talvez, para arrecadar riquezas. Então, há que se perguntar, este que aí está é verdadeiramente o cristianismo de Jesus? Penso que não. O genuíno cristianismo de Jesus, né, o primitivo, né, ainda está em fase de resgate. E talvez seja este o papel primordial do Espiritismo. Ou seja, trazer de volta a revivência dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho Redivivo. Então, já somos de fato cristãos de verdade, ou apenas achamos que somos? Um bom domingo a todos. Legal, quer comentar? É bacana a colocação, viu? Muito obrigado. Eu acho, inclusive, que o ser espírita, ou ser espírita cristão, é uma das nossas metas. Às vezes as pessoas argumentam, né, se há necessidade de se dizer espírita cristão, porque o espírita, na sua essência, ele já é cristão, não é? Mas o próprio Kardec, lá no começo, lá no Livro dos Médiuns, ele coloca, diferenciando o tipo de espíritas que ele observava nas muitas conversões que aconteceram quando o espiritismo apareceu, ele coloca esse termo, sim. Ele coloca lá espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas exaltados, e coloca verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, que são realmente aqueles que abraçam a causa, aqueles que fazem viver esse cristianismo não modernizado, tão vazio, tão fútil, que infelizmente muitos ainda estão praticando hoje, mas sim aquele espírito da o cristianismo da essência, aquele cristianismo simples, humilde, aquele que realmente deve caracterizar um verdadeiro seguidor de Jesus. São 9:02. Este é o seu programa Vivência Espírita. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, ou participe das nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Participe aqui do nosso sorteio de duas camisetas do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Duas camisetas. Não esqueça de, quando fazer os seus comentários, dar o número da camiseta. Quem estiver ligando também no telefone, não precisa nem fazer comentário. ou então quiser entrar nas redes sociais também, não precisa fazer comentário, basta dizer que quer participar do sorteio da camiseta e pronto. Não esqueça de dizer o tamanho da camiseta, porque nós ainda temos, com exceção dos extra GG, temos todos os outros tamanhos para poder distribuir. Né? Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial com a música da Magali Freitas, que lançou seu primeiro CD. Semana passada nós colocamos uma música dela aqui e eu tive o prazer da Magali escolher uma música nossa, da minha autoria, para ela gravar de novo. Para ela gravar, né, no CD dela. E ela gravou a música Sou Espírito, né? Sou Espírito, que é muito bem-humorada essa música, mas nós gravamos em ritmo de música baiana mesmo, né? De música de carnaval, quando nós gravamos Grupo Castelã. E ela gravou em ritmo de shot, ficou muito legal também. Sou Espírito com a Magali Freitas. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Só fui morrer pra me chamar indignado. Ainda é pior quando me chamam de defunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto. Fica o povão dizendo que eu virei presunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto. Fica o povão dizendo que eu virei presunto. Eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Ufologista dizem que foi abduzido, o evangélico diz que fui arrebatado. Se for católico, fala que fiz a passagem, para o espírita sou um desencarnado. Se for católico, fala que fiz a passagem, para o espírita sou um desencarnado. Ufologista dizem que foi abduzido, o evangélico diz que fui arrebatado. Se for católico, fala que fiz a passagem, para o espírita sou um desencarnado. Se for católico, fala que fiz a passagem, para o espírita sou um desencarnado. Eu sou espírito, estou presente, muitos não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 11 minutos, nós vamos para o nosso momento Gigavale e o tema de hoje está no Momento Espírita número 21, com o título Jesus e os Dias de Hoje.

após a tempestade. São 9:17, e esse é o momento de Gavalho. Mário, os ensinamentos de Jesus são mesmo atuais? É interessante que nós, sempre que ouvimos uma mensagem como esta, nós nos lembramos exatamente a nossa finalidade aqui, a nossa função de representantes de Jesus nos mundos modernos. Então vejamos que os ensinamentos de Jesus, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, representam na realidade os dias que nós estamos vivendo hoje. Dizem ainda de muito conflito, dizem que observamos a maldade, dizem que observamos as pessoas buscando um alento, um conforto espiritual. Olha o próprio Jesus que nos disse: vinde a mim todos vós que cobrais a iniquidade e eu vos aliviarei. Ou disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então sempre que nós ouvimos essas observações ensinadas por Jesus há tanto tempo atrás, as achamos absolutamente atuais. Então, gente, o nosso caminho está delineado, nós estamos realmente no caminho certo, desde que possamos ter Jesus como nosso guia maior. Então não vamos nos esquecer dessas observações, não, não vamos nos esquecer desses ensinamentos, porque creio e tenho certeza de que são eles que nos levam realmente a uma realização espiritual. Exige esforço, é um desafio, é, principalmente num mundo materialista em que nós vivemos hoje. Mas não vamos nos esquecer de que nunca, nunca se falou tanto em Jesus em todos os tempos do que os momentos que nós estamos vivendo. Mas é preciso não só falar Jesus, mas é preciso, como dissemos atrás, é viver Jesus. É. Vamos encerrando o momento de gravar? Isso. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, com o nosso querido irmão de doutrina, Mário Vinhas, do Centro Espírita Casa do Caminho, responsável pela banca do Centro Espírita Casa do Caminho, e é palestrante há muitos anos. Quantos anos, Mário, você faz palestras? Eu fiz o curso de oratória com você, né? Foi, né? É, nossa, 1900 e bolinha. Bom, isso aí eu fui entrega, né? Porque ele faz com que as pessoas façam conta, né? Se, naquela época, eu já estava falando alguma coisa, então hoje eu já estou bem velhinho, né? Mas realmente, nós estamos já no Espiritismo desde o princípio das escolas de aprendizes do Evangelho. Iniciamos ainda um pouco antes disso, lá no Centro Espírita Divino Mestre, por volta de 1970-71, né? Há mais de 40 anos. É. Mas a Célia Aparecida de Oliveira, do bairro de Santana, está dizendo: o programa está ótimo e parabeniza o convidado de hoje pela explanação do assunto. Manda abraço para todos do programa. Um bom dia para você, viu, Célia? E continue nos prestigiando. Nós temos também a Dirce, lá da Vila Industrial, que é ouvinte assídua também do nosso programa. Ela está dizendo que ela é joseense há 70 anos. O programa está ótimo. E ela também está dizendo aqui que de um dia 7 de maio haverá venda de sapatos novos no Framã, que é lá no Tatetuba, que é na Rua do Juritis 347, lá no Tatetuba. E os preços são baixíssimos. Vai ser das 13 às 18 horas. Um bom dia para você, viu, Dirce? E continue prestigiando o nosso programa Vivência Espírita. Oi, você falou no Framã. Eu queria também mandar um grande abraço ao nosso irmão Oswaldo Barbosa, que teve um acidente essa semana, né? Ah, é? O Oswaldo caiu de moto, alguma coisa assim, bateu a cabeça, foi parar na UTI, mas já saiu, está no quarto, fora de perigo, né? Ontem a Dora conversou com a Luciana e ela falou que está fora de perigo já, está no quarto, tudo bem com o Barbosa. Mas nós não sabíamos, somos pegos de surpresa, sim, também, né? Mas o acidente é desse jeito mesmo. Mas tá tudo bem com o Barbosa, a gente deseja tudo de bom para ele. Estamos aqui, né? Um grande abraço pro Barbosa, então, e para todas as pessoas que sabiam que tinha acontecido o acidente com ele, saberem que tá tudo bem já, né? Ele está no quarto e está fora de perigo. Vamos, o Rodrigo tem algum recado para passar? Estamos sim. O pessoal tem participado bastante aqui no Facebook Live. Então, aqui a Gisele Clemilson respondeu aqui, falou que já frequentei várias religiões, mas não consigo me encontrar, me sinto como se algo chamasse ao espiritismo. Olha que legal. Então, mas até hoje, se acompanho através de redes sociais, por favor, preciso de uma orientação. Então participe aqui com a gente, Gisele. Aqui a gente tem bastante também conteúdo, tem o site do Vivência Espírita. Peraí que o Jorge quer falar. Não, falar para a Zélia, porque ela passa o endereço. Quem? Gisele. É, não é Gisele Pinto, não, sua tia, não, né? Ah. A Gisele. Gisele, nós temos o endereço de todas as casas espíritas aqui de São José dos Campos, aí no nosso site. Ela é de São José dos Campos? Se você for de São José dos Campos, nós temos o endereço de todas as casas. Basta entrar aí no nosso site e ver um centro espírita próximo à sua casa, né? Se já tiver pego afinidade aqui com a gente do programa Vivência Espírita, eu frequento a AME e o Anjo Ismael, o Rui frequenta o Paulo de Tarso, o Mário Vinhas frequenta a Casa do Caminho, então nos Rodrigo procura. Jeffa. O Rodrigo frequenta o Jeffa e a Camila, mas eles vêm mais final de semana, né? Mas a Graça frequenta tudo quanto é centro espírita, porque o pessoal manda ela embora porque não aguenta, vai mandando ela embora, ela vai indo para outro, né? A Eridan frequenta o Paulo de Tarso. Então nos procure, se você for lá, para a gente conversar um pouco, né? Falar um pouco da doutrina e indicar algumas literaturas para você, se você quiser. O Rui agora há pouco falou que o Rui e o Mário falaram, olha, espírita é uma doutrina, ciência científica, filosófica e religiosa que nós aprendemos muita coisa. E o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Não é tornar a pessoa um religioso fanático, nem fazer proselitismo. É transformação moral do ser humano. Tanto que Allan Kardec, aquela hora que o Mário falou, eu não tive a oportunidade de fazer um adendo aqui. Allan Kardec, ele coloca lá em um dos livros dele que... Ele coloca em um dos livros dele que não necessariamente você ser espírita e frequentar e conhecer a doutrina espírita, você não precisa ser espírita. Então, católico, evangélico, muçulmano, ele coloca lá isso aí no livro dele. Qualquer um pode ser espírita. Agora, nós estamos sabendo que seguir a doutrina espírita é aquele que segue as obras da codificação. Agora, ser espírita é o que acredita no espírito, né? É isso que é interessante, essa colocação que ele faz lá. Agora... ela disse que ela mora em Santa Catarina. Então, o sul do país é um local muito rico na doutrina espírita, tanto Santa Catarina como o Paraná, como o Rio Grande do Sul. Então, com certeza, você terá várias casas aí para procurar. Entre aí na internet, procure uma casa e comece a frequentar, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos ensinamentos da doutrina espírita. E se for uma cidade onde não tenha nenhuma casa espírita, nós temos a escola de aprendiz. A distância. Só entrar em contato conosco, nós passamos o endereço correto. Isso. Mas aí, se você continuar nos ouvindo aí, outras mídias também que oferecem muitos ensinamentos da doutrina espírita, você vai se atualizar bastante também. Um grande abraço para a nossa irmã. E aqui em São José, quem quiser o endereço do Centro Espírita, nós temos aí à disposição, né? Então, mas se precisar agora, nós tem temos o site, no site vivenciaespirita.com.br, você entra lá no menu sobre, tem um submenu chamado Centros Espíritas. Então, lá tem listado todos os centros espíritas, tem um mapa, né, do Google Maps, que você vê todos os centros, é só clicar lá. Inclusive tem um link de um outro site, eu acredito que é o site da Agenda Espírita de São José, que é a Rose, faz esse trabalho lá, que começou um trabalho muito legal de divulgação de eventos, e a gente tem essa parceria no site, e é só entrar e ver as casas. Então a gente tem bastante participação, a Sônia Rodrigues de Oliveira, entrou aqui, o senhor Mário Vinhas, pode falar sobre cristão, sempre vejo suas preces, e quando estou precisando. Então o Daniel Melo também entrou aqui, falou, espírita, quando define-se assim, creio que já está consciente dos seus deveres e responsabilidade. Faz o máximo de seu potencial para esclarecimento e, consequentemente, a evolução do ser. O problema, creio eu, que são os que ainda não sabem ou não entendem o que é ser espírita. E nem assim se define. Agora que você falou que ela comentou que é de Santa Catarina, eu lembrei que fechou uma caravana inteira de Florianópolis para vir no evento, no décimo evento. Encontro espírita. Então você entra em contato com a gente, Zé, que a gente passa o contato aí, se você for perto de Florianópolis, né, em Santa Catarina, do centro espírita que eles vêm, essa caravana está vindo. Tem a Bárbara Cristina, Mano, bom dia, vivencianos, o senhor Mário Vinhas, o que ele tem é muita experiência e não envelhecemos, e sim vivenciando e passamos as experiências, e o senhor tem bastante conhecimento. E aqui, então, continue participando com a gente, responda a pergunta, né, se o cristão está fazendo sua parte aí, né, hoje em dia, atualmente, para a gente sortear as duas camisetas. É, e nós temos que dizer também que o Mário Vinhas, ele é participante do Visão Espírita, né, que é da NET, no canal 4 da NET, né? Isso, que todos os domingos também, 10 horas da manhã, tem programa do Visão Espírita. Mas quando ela falou aqui que escuta as preces, é as preces que estão na nossa rádio online. Ah, mas tem a prece dele também no Visão Espírita. É a mesma prece, É a mesma prece. Mas a nossa passa não sei quantas vezes por dia, né? Aí daqui a pouco o Mário entra de novo fazendo uma prece. Não é prece, são mensagens, né? Mensagens bem edificantes que o Mário coloca, que até a gente tem... Quantas mensagens? Você não lembra, né, Rodrigo? Tem muitas mensagens lá do Mário. Do Mário. Né? Que são mensagens curtas também, que nos envolve bastante. E a gente tem que fazer mais ainda, para colocar quanto mais, melhor. Por isso que a Bia está fazendo bastante lá, também do Seja Feliz, dela, para a gente, quando a gente soltar, ter muito material para soltar durante o dia. Queria pedir desculpa aqui também para os nossos telespectadores, que agora nós temos telespectadores, que a gente aparece aqui na mídia, que uma hora um está abrindo a boca, outra hora outro está coçando a cabeça, outra hora outro está com a mão no nariz, outra hora tudo. Vocês têm paciência que é 2 horas, enquanto o outro está falando, a gente não sabe o que fazer, você fica aqui, bota a mão na orelha, faz isso, se mexe para lá, se mexe para cá, mas é normal, né? Mas a gente fica olhando a gente mesmo aqui no vídeo, a gente vê um monte de coisas, que gestos que a gente fica fazendo aqui, que a gente faz normalmente, mas só descobre quando a gente está sendo mirado aqui na televisão. Né? É, mas isso também faz parte da nossa espontaneidade, né, Jorge? Isso, faz parte, enfiar o dedo na orelha, abrir a boca sem botar a mão. Ele, né, se considere que é um programa ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Mário, a intolerância religiosa. A gente vê que antes da Bíblia ser editada por Gutenberg, a Bíblia só pertencia para alguns. E depois ela foi disseminada no mundo todo através da impressão da Bíblia, que foi um dos talvez o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? E daí, de lá para cá, aquelas pessoas que dominavam a religião, no caso, que era a Igreja Católica da época, ficou disseminada. E daí? E a intolerância continuou? É porque a gente via que quem não fosse católico naquela época ia para a fogueira, era considerado herege e assim por diante, né? É, a intolerância religiosa, infelizmente, a gente observa desde os princípios de tudo, né? Haja visto até o próprio povo hebreu, né, quando iniciou a sua jornada, ele foi muito hostilizado em função de acreditar no Deus único. Aí depois nós passamos para o cristianismo. O catolicismo, por exemplo, passou a dominar tudo, por ser a tal religião oficial do Estado, botava o seu poder, falava inclusive em nome dos próprios reis, os próprios poderosos. Então isso tudo se manifestou nas cruzadas, posteriormente então na Inquisição. E hoje a gente vive outros momentos, a gente poderia dizer, não, hoje não existe isso, mas infelizmente ainda continua existindo. O próprio Espiritismo, quando apareceu, eu me lembro que quando iniciamos, eu falei a vocês ainda há pouco, que por volta de 40, 40 e poucos anos atrás, ser espírita era um desafio, né? Porque as pessoas não aceitavam, achavam que era uma doutrina do diabo, que era isso, que era aquilo. Então a gente lutou, a gente conseguiu hoje colocar o Espiritismo num lugar de destaque, onde as pessoas realmente respeitam o Espiritismo. Então vejam que, infelizmente, ainda a intolerância religiosa continua. Basta olhar, por exemplo, os nossos companheiros, nossos irmãos lá do Oriente Médio, onde, sei lá, agem em nome de Deus, mas esse Deus que na realidade nós não entendemos, um Deus que manda matar aqueles que não aceitam os mesmos conceitos de uns em relação aos conceitos dos outros. Então, ainda é um grande problema que nós temos que superar, é nos aceitar como um todo, independente do rótulo, independente daquilo que realmente possamos defender como sendo um nome, ser católico ou ser evangélico, ou ser espírita, mas nos entender que Deus não faz acepção das pessoas. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. E com relação a caridade, porque nós dizemos que fora da caridade não há salvação. E a gente vê que tem muitas religiões que eles acham que a caridade não é o mais importante. O importante é ter a fé. E como é que fica, Mário? A fé e a caridade. Isso a gente se lembra daquele texto muito bonito de Paulo, né? E ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, mas não tivesse caridade, ou nada seria. E aí por diante, é uma passagem muito bonita. Então vejam que existe um entendimento desse texto chamado divino, onde diz que fora da igreja não há salvação. Isso na realidade foi uma adaptação que o catolicismo fez, no sentido de que através da igreja católica se encontraria salvação. Kardec colocou caridade. Fora da caridade não há salvação. Então vejam que o trabalho que o espírita precisa desenvolver, na realidade é aquilo que o faz, identificado com a sua missão, a sua condição aqui. O que, que é caridade? Caridade é a forma que nós expressamos de nos preocupar com o próximo. Essa forma de agir identifica, um cristão identifica. Jesus nos deu exemplos e mais exemplos a respeito do que seja caridade. E é aquela história, fazer caridade, sim, mas de uma forma espontânea, não de uma forma em que os nossos movimentos caridosos possam parecer uma troca com o plano espiritual. Eu vou ser bom porque se eu for bom, eu vou ter um lugar no céu. Gente, se ainda pensamos dessa forma de negociar as nossas ações com o plano espiritual, nós estamos fora do caminho. Nós não somos identificados com os caminhos cristãos. Mas, Mário, as pessoas também acham que ser caridoso é dar cesta básica, é dar um quilo de mantimento por mês para determinada associação. Mas é isso daí. Por exemplo, não é falta de caridade você entrar no elevador e não cumprimentar ninguém? Não é falta de caridade você não saber quem é o seu vizinho do lado, vizinho de frente, da esquerda? Não é falta de caridade você ser um mau patrão, ser um mau esposo, ser um péssimo filho? Não é falta de caridade isso também? Entendemos sim, Rui. Porque o valor da caridade não é o dar, mas é o sedar, né? E quando a gente nos dá, quando nós nos colocamos de igual para igual com os outros, a gente vai ver sim que um bom dia, uma boa tarde, não vai nos machucar. Quando nós encontramos, por exemplo, um pequeno animalzinho, e a gente possa dedicar a ele um minuto de atenção, isso é uma forma de caridade também. Vejam vocês que eu tenho um fato até meio grotesco, né? Que observei uns tempos atrás. Eu moro ali perto, eu moro no satélite, perto de uma igreja de grande movimento, né? Então, uns tempos atrás, eu estava passando por ali, perto do término de uma missa, e o pessoal saindo da missa, já ia lá, existia um cachorrinho se acomodado ali perto de um dos pilares, e veio um cidadão saindo da missa e dá um solene pontapé no cachorro. Aí, porque o cachorro não pode estar dentro da igreja. É isso, né? Não. Aí pergunta, mas por quê? Não, porque aqui é a casa de Deus, não é lugar de animal. Então a gente percebe a falta de caridade que existe nesse coração, né? E são por esses pequenos gestos que a gente pode concluir o que não deve ser fora dali, ou dentro de casa, ou no trabalho, né? Onde vai ser um mau empregado, ou um mau patrão, ou um mau marido, ou uma má esposa. Então, gente, todos os momentos da nossa vida são momentos que a gente deve aproveitar para fazer o bem. Viu, Mário? Agora você falou do cachorro, eu dei risada porque eu me lembrei de uma história. Eu me lembro que eu era um rapazinho assim, de 15 para 16 anos, voltei lá na minha terra, lá em Patamuté, né? E entrei na igreja lá, e todo dia eles faziam as rezas lá na igreja, né? E não tinha nem padre, o padre só vinha de vez em quando, né? Mas aí vai as beatas lá fazer as rezas, né? E a gente ali sentado, né, escutando elas cantar, rezar, daqui a pouco foi um burburinho grande, que era, o nome dela era Dandinha, né? Eu me lembro até hoje, já morreu já. Mas uma gritaria, ela, toma desgraçada, com chinelo na mão, matando andorinha dentro da igreja, porque a andorinha falou, o que você vem fazer aqui dentro da casa de Deus? Andorinha, porque lá era cheio de andorinha, né? Tem muita andorinha, e elas ficavam no teto. E você chegava lá, poxa vida, não tinha forro a igreja, os bancos estavam todos sujos. Então, ela, como ela limpava a igreja, ela tinha uma bronca danada de andorinha. Então, quando a andorinha caiu lá de cima, ela aproveitou de noite, né? E foi, matou a andorinha na chinelada, porque a andorinha estava fazendo aquelas coisas dentro da casa de Deus. E a gente olhando, agora você lembrou o caso, eu lembrei assim do que as pessoas não percebem, falam, meu Deus do céu, que coitado da andorinha, ela vai ficar em algum lugar, né? Não tem uma coisa nada. Mas eu também respeito até a ignorância dela naquela época de pensar desse jeito, né? Uhum. Que é ignorante no sentido literal mesmo, de não saber o que está fazendo. Uhum. Por isso que talvez Jesus falava também, pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Porque aquilo ali é realmente não saber o que está fazendo. Porque se alguém chegasse para ela e falasse, olha, isso aí é filho de Deus também, esse animalzinho. Nós temos uma aula no curso de aprendiz do evangelho, que você deve estar cansado de dar, que chama Amar a Deus, ao Próximo e aos Inimigos. Passa por todas essas coisas, porque amor e caridade é a mesma coisa. Então, ele vai, eu faço até uma palestra sobre esse tema também, que é muito interessante, ele vai passando por todos os, vai falando, vamos começar a amar o mais fácil primeiro, né? Vamos começar a amar, então, a mãe, que já está próximo da gente. Vamos começar a amar a família, vamos começar a amar os amigos. Depois aí a gente vai estendendo. Vai estendendo para o que é amar o semelhante. Vamos estendendo amar a natureza. E a natureza passa por todos os animais, por todas as florestas, por tudo. Vamos aprender a amar dentro da sociedade. E no final a gente... Vamos aprender a amar os inimigos. Aí só depois que a gente consegue amar a Deus, né? Então, todas as vezes que a gente está mostrando algo contrário, a gente está demonstrando que a gente não ama a Deus direito ainda. Passa por tudo isso, essa aula, e eu faço essa palestra também, musical, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso. E Jesus deixa claro para a gente, dentro da obra espírita, que a caridade é a benevolência para com todos, né? Indistintamente. Indulgência para com as imperfeições alheias, que é difícil a gente ser indulgente, porque a gente sempre vive julgando todo mundo. Se a gente não julga na palavra, a gente julga nos pensamentos, né? E o perdão das ofensas, né? Então esse é o verdadeiro sentido da caridade. Todas as vezes que nós estivermos praticando esse bip de Jesus, nós estaremos mostrando realmente que nós somos caridosos. E quando a gente analisa isso, a gente fala, tô longe pra caramba, tô muito longe. Mas esse assunto dessa aula me lembrou também, uma vez nós fizemos essa exposição, e na plateia uma senhora nos disse, olha, eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas como eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu só não consigo amar o próximo, né? Mas isso daí também tem um colega nosso que foi dar essa aula do Jorge, de humildade, de simplicidade, e ele foi dar aula e ele colocou... Ele usa barba, o cabelo meio esquisito, e ele sentou na porta do centro com o cobertor nas costas. Aí o pessoal entrava para a escola de aprendiz. É o Júlio, João. O Júlio, foi o Júlio. É, mas o eu Julião. Não queria falar o nome dele. Não, mas o Julião não tem problema. O Julião é um negrão, né? Um cara, um negrão simpático, bonito mesmo, né? Uma pessoa como a cabelo gente... Cabelo rastafari. É, mas aquele cabelo rastafari, grandão, né? Bem fortão, barbudo, tudo... Mas botou o cobertor nas costas e ficou sentado na porta do centro. Ele que ia dar aula. Então, né? Ele que ia dar aula. Né? Posso, ele, né? Ele falou que você podia entrar. Não, aí não, aí não. Quando ele queria entrar no centro, o pessoal dava uma segurada nele para não deixar ele entrar. Tá parecendo um mendigo, né? Assim. Falei, não, mas eu quero ver aí. Falei, não, mas aqui hoje é dia de aula, não é dia de trabalho, não. Falei, mas eu não posso assistir aula. Não, não pode. Quando chegou numa hora que ele chegou e falou, aí ele tirou o cobertor das costas e falou, bom, já que eu não posso assistir aula, eu posso dar aula. Então, é porque o pessoal está preocupado que não chegava o expositor. Não, mas essa também tem aquela outra historinha, viu, Mário? Era uma cidadezinha pequenininha, só tem uma estradinha cheia de curva. E uma pessoa foi fazer uma palestra lá no Centro Espírita e na frente tinha um fusquinha. E ela atrás do fusquinha, o fusquinha não deixava passar, porque também não tinha jeito. E o fusquinha lá, vai, vai, vai, vai. E ela daí conseguiu passar o fusquinha e foi lá, chegou lá no Centro Espírita, o pessoal, ah, tudo bem. A senhora chegou meio atrasada, ah, porque tinha um fusquinha me dando trabalho, coisa e tal, tudo bem. Mas vamos aqui conhecer o Centro Espírita. Ela foi conhecer tudo o Centro Espírita. Daí ela foi fazer a palestra. Ela falou, nós atrasamos um pouquinho, porque tem o fundador da casa ainda não chegou e deve estar parado por aí. Ele não chegou ainda. Mas a hora, daqui a pouco, a senhora começa. Daqui a pouco, ela, quando saiu lá de conhecer o Centro Espírita, foi lá, agora só pode começar. Porque o fundador do Centro Espírita, a pessoa mais importante para a gente, chegou. Era o amigo do Fusquinha. Aí fala, tudo bem, pode começar a palestra. Vai falar sobre o quê? Falar sobre a paciência e a tolerância. Essas coisas também aí, né? Aí você vê a controvérsia. E ela buzinando, né? Para o Fusquinha deixar ela passar, e o Fusquinha, coitado. Vocês tem que praticar o evangelho, porque aquilo que o Francisco de Assis fala, né? Às vezes, o único evangelho que a pessoa vai ler somos nós. É. Somos as nossas atitudes, né? Então, isso é a importância da prática, né? Para ter o sim, sim, não, não, né? Se é o que a gente fala, é o que a gente faz, e se a gente fala não, não fazer, né? E não ter essa controvérsia depois. Então, vamos aqui na última pergunta, talvez, que nós vamos fazer. No mundo de hoje, o cristão, como é que está? No lar, na sociedade, no trabalho, no meio profano, como é que está o cristão aí? Deixa a gente só comentar aqui, que está tendo bastante participações, e o Guilherme Azeredo entrou aqui também e falou, e a gente deixa essa pergunta para falar na sequência. O Guilherme Azeredo mandou um bom dia, amigos do Vivência. O Guilherme é lá de Taubaté. Lá de Taubaté. É o presidente da UJ. Não é mais. E aí ele falou aqui, ele comentou que o programa está falando sobre caridade, e me veio uma frase de Emmanuel, que nos coloca que a caridade é um processo de proteção para quem faz. Toda caridade que se faça a alguém será nosso advogado em qualquer parte que fomos, né? Exatamente o que a gente estava falando agora, que é sobre a gente colocar em prática a caridade, o BIP do amor, né? Então, comentando aqui também, a Miriam Cruz, aqui no WhatsApp, ela manda um bom dia. Os que associam o cristianismo a uma religião ainda estão engatinhando muito para pôr em prática o verdadeiro ensinamento do Cristo, que é amar-se e amar ao próximo incondicionalmente. As mazelas que nos afastam dessa máxima ainda predomina, inclusive nas religiões. Vaidade, prepotência, orgulho, inveja, soberba, intolerância e por aí vai. Há de fazer um estudo mais profundo para que se pratique o ensinamento do Cristo, para que se entenda a importância de colocar em prática. Para simples, um SQN, que eu não sei o que é. Um ótimo domingo a todos. Aqui, também no Facebook, a Ana Cláudia Laranjeira falou, o programa está ótimo, como sempre. Parabéns ao Mário Vinha, sempre muito agradável. Quero participar do sorteio. E o Aécio César, que é o nosso colunista do site, lá do Luz Infinita, que é a coluna dele lá no vivenciaespirita.com.br, manda bom dia a todos. E ao entrevistado domingo, quanto à pergunta, não se faz mais cristãos como antigamente. Hoje tem mais segmentos religiosos do que fiéis que praticam a verdadeira caridade. Um bom domingo a todos. E aqui no Facebook Live, quem entrou aqui foi o Carlos. Então, agora sumiu a mensagem dele. Mas entrou também a Rita Bela, Humberto Oliveira, Sônia Rodrigues, a Rosa Maria. A Márcia Ramos entrou aqui também. O Carlos falou que e a caridade para com si mesmo? Para com si mesmo? Não seria falta de caridade para com si mesmo exigir-se em demasia, né? Exigir demais? Não reconhecer seu próprio limite? Quem se reconhece sabe seus limites. Prática a caridade e praticará muito mais consciente, de coração pleno. O amor inicia-se, a meu ver, com o amor de si próprio. Amando-se, saberá amar os mais próximos. Aqui no Facebook Live é a letrinha menor, né? Mas a Sônia Santos também falou, se possível, a gente divulgar que no dia 27/4 estaremos iniciando o curso de médiuns lá no Centro Espírita Peregrinos do Caminho, a partir das 20 horas, das 20 às 21h30. Você sabe o endereço lá do Peregrinos do Caminho? Que bairro que fica? Fica lá no... Depois da Vista Verde. Depois da Vista Verde, né? Acho que chama Detroit. Então, aqui em São José dos Campos. Depois a gente passa o endereço. Olha, se você puder colocar o endereço aqui também no, no comentário do Facebook Live, a gente divulga aqui para vocês. Então, quem quiser fazer o curso de médios, aí no dia 27/4 inicia às 20 horas. Então, vamos lá. Pergunta. Lembrando que no dia 7 nós vamos fazer a nossa galinhada lá na AME, em prol da AME e do 10º Encontro Nacional dos Amigos do Chico. Os ingressos estão com o pessoal, os convites estão com o pessoal do grupo, que estão, na maioria das casas aí, tem pessoas participantes do nosso grupo, que estão vendendo o ingresso a R$ 25,00, será no dia 7 de maio, a partir das 11h30, lá na AME, rua Dr. Oscar Strauss, 350. Provavelmente, se você quiser, lá também na AME, nós teremos o convite para vender na hora. Né? Mas nos procure que nós teremos essa galinhada lá, que é muito legal, no domingo, dia 7 de maio, lá na AME. E no dia 27 nós teremos a Feira do Empreendedor também. Feira do Empreendedor, mas pequenos empreendedores, né, que nós vamos fazer lá na AME também. Pessoas que vendem artesanato, que vendem algumas coisas interessantes. Nós vamos fazer essa feira lá. A Célia, que é a responsável, né, que está fazendo essa feira lá para a gente, organizando essa feira. Muitas pessoas vão lá também, em prol da AME também e do evento do Chico. No dia da galinhada nós teremos também o bazar, o brechó lá, que foi um sucesso da outra vez, com roupas bonitas, sapato, todas essas coisas aradas, bijuteria, um monte de coisa interessante também. Rui, antes de você fazer essa pergunta para o Mário, eu preciso colocar uma música aqui antes do final, que essa música é a música Confusões, que era a música preferida do Dodô, você lembra? Essa música, ela por que eu quero colocar ela? Porque ela fala muito disso, do cristão. O que é ser cristão? Por que essas confusões que existem até hoje, quando na realidade nós não precisaríamos de confusões se nós observássemos os ensinamentos de Jesus? Então a música Confusões. Eu vou colocar direto e nós... Perguntamos tantas coisas sobre ele, se era um homem ou Deus, e seu saber onde aprendeu. Tanto tempo se passou, transformou-se em tanto homem, mas as mesmas confusões ainda assolam os corações. Para alguns ele é um irmão, entre todos o mais puro. Para outros ele é Deus, que uma virgem concebeu. Mas por certo importante é tentar seguir a estrada que ele um dia nos mostrou, para enfrentar a caminhada. Sua voz está no vento, no murmúrio da floresta, na chuva que cai serena e na natureza em festa. Seu olhar está presente no sorriso das crianças, sua paz a gente sente, pairando nas águas mansas. Está no zero. das crianças. Sua paz a gente sente, boiando nas águas mansas. Dá uma rubricada também. São 9 horas e 53 minutos. Esta foi a música Confusões, do Grupo Castelan, na voz de Luiz Carlos e o Grupo Castelan. Né? Interessante essa música, que mostra o respeito que nós temos que ter realmente quando a gente se diz religioso de alguma maneira. Né? E a gente vê Jesus em todos esses, em tudo isso. A gente vê Jesus nas crianças, a gente vê Jesus na natureza, a gente vê Jesus numa fonte de água, a gente vê Jesus em tudo que é a criação. E é desse jeito que nós podemos falar que nós somos cristãos, muitas vezes é no respeito, né? É na humildade, é praticando as virtudes sublimes que nós nos dizemos cristãos. Não precisa de rótulo, não, né? E aí a gente acabaria com as confusões se a gente visse dessa maneira. Vamos encerrar, Rui? Aí fala com o Mário para ele responder essa pergunta. Não, então... E no mundo de hoje, como é que está o cristão no lar, na sociedade, no trabalho, no meio profano? Como é que está? Como é que você vê hoje o cristão? Eu só queria colocar um adendo em relação à observação de um dos ouvintes, ou assistentes, eu não sei, em relação à caridade a si próprio, né? Um dos pontos que muitas vezes nós desprezamos é ser caridosos conosco mesmo. Ora, o próprio André Luiz, em algumas de suas citações, ele diz que não pode amar o próximo quem não se amar, não pode levar para fora de si a paz se não tiver a paz dentro de si. Então, são pontos que nós devemos atentar para nós mesmos. Nós precisamos, se não em nome da caridade aos outros, não sermos caridosos com nós. Muitas vezes nos sacrificamos e nos perguntamos por quê. Então, a caridade, ela tem um campo muito grande de ação. Mas deve sim partir de nós. Muito bem, gente, quanto à postura do cristão hoje, dentro da sociedade em que nós vivemos, é difícil a gente chegar num consenso absoluto de entendimento. Porque observamos mesmo que muitas pessoas que na sociedade se mostram como verdadeiros cordeiros, mudam de comportamento dentro de casa, dentro do trabalho, se fazendo verdadeiros lobos, como observou Jesus, não é? Então é preciso que todos nós estejamos atentos à condição de ser cristão. O cristão verdadeiro se mostra através de seus atos, pensamentos e palavras. Ele precisa ser humilde, compreensivo, tolerante. Ele deve ser o porta-voz dos ensinamentos de Jesus, mas trazendo a paz de Jesus para dentro de si, para que possa exteriorizar através de tudo aquilo que fale e faça. Então vejam que a missão ou trabalho, ou seja lá como possamos entender, o ser cristão exige muito de nós, mas não tanto assim que não possamos alcançar essa condição. Vamos olhar o nosso semelhante, aqueles que compartilham da nossa vida, como espíritos que, como nós, querem crescer. E se a gente se unir, nós vamos fazer a nossa jornada mais fácil. Então vamos nos respeitar, vamos procurar nos compreender, vamos ver as limitações de cada um e, a partir daí, então, criar o nosso próprio caminho, que não quer dizer que seja nosso unicamente, mas que possamos trazer muitos e muitos na mesma direção. É... Isso, que bacana. Vamos para o nosso sorteio? Sorteio hoje. Atenção. Quem foi sorteada hoje? Sorteadas, porque são duas mulheres, né? Quem ganhou as camisetas do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra espírita cristã foi a Célia Aparecida de Oliveira. Célia Aparecida de Oliveira, aqui de Santana. E a Ana Cláudia Laranjeira, também, que participou pela internet, pelo Facebook. Então, a Ana Cláudia Laranjeira e a Célia Aparecida de Oliveira ganharam as camisetas. Pode retirar a partir de amanhã lá na livraria claro. Casa do Caminho, que nós vamos deixar lá com o Mário Vinhas. Com então, Mário Vinhas. Né? A partir das 13 horas. Um é tamanho P, outro é tamanho M. Tá aqui, Rui. Opa! Tem, né? Então é. Vocês podem retirar a partir de amanhã lá, que a gente deixa, o Rui deixa lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Vocês podem retirar suas camisetas lá, na livraria Casa do Caminho. Aproveita para conversar um pouco com o Mário Vinhas e comprar um livro também, né? Comprar um livro, que tem cada livro legal lá. Pode ser. Tem todos os livros. Não, e não é só espírita também. Não, exatamente. Tem livro esotérico, tem livro muito bacana de autoajuda. Muitos livros. Estou brincando em comprar o livro, pessoal. Inclusive os livros do Jorge, viu, gente? E os nossos livros estão lá também. Né? Os livros do Jorge Reis estão lá também. Os aniversariantes, paz e alegria em todos os corações, é o que nós desejamos para todos vocês, inclusive para mim, que faço aniversário essa semana. Né? Vamos continuar para terminar, né? Eu só resta, já são 9:59, dizer que no final nós vamos tocar a música do Jorge Fernando, a música Encontro com Jesus. E agora só, tchau para todos. Rodrigo? Agradecer a participação a todos vocês do Facebook que entraram, que estão assistindo a gente, a todos que eu não consegui ler as mensagens, né? A Genoveva entrou aqui também, o Carlos mandou outra mensagem, então tem bastante gente, a Márcia, a Rita, a Rosa Maria, então tem bastante gente que entrou aqui e que mandou mensagem, que participou, que a gente não leu, o Ed Moreno está escutando a gente. Então que vai lançar o DVD dele também, a gente vai até lançar aqui também, você vem aqui para lançar o seu DVD musical e para vocês que ganharam também e participaram no WhatsApp, no Facebook, estão escutando a gente na rádio, contamos com vocês aí para escutar o programa até o próximo domingo às 8 horas. Rui, nós temos que agradecer a Graça, agradecer a Camila, a Eridan e ao nosso grande companheiro da técnica de som. Eu sempre esqueço dele. Inácio. Lembra do doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira. E também agradecendo pela presença do Mário e deixando os microfones para suas despedidas e também para a prece de encerramento, viu, Mário? Muito bem, gente. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram de nosso programa hoje. Agradecer aqui ao pessoal, Rodrigo, Rui, Jorge, pelo convite de mais uma vez estarmos aqui. Mas esse momento também deve ser levado no sentido de refletir a nossa condição de verdadeiros seguidores de Jesus. É quando nós devemos buscar no íntimo de cada um de nós uma honestidade tão grande, que vai fazer com que possamos identificar tudo aquilo em nós que ainda precisa ser mudado. Vamos nos fazer seguidores de Jesus, mas de uma forma com que dentro do nosso coração possa viver Jesus. Eu posso olhar o meu semelhante como um ser igual a mim. Eu posso olhar aqueles que me acompanham como pessoas que, como eu, querem crescer espiritualmente e ver se a minha postura como cristão está correspondendo à expectativa que Jesus deve ter colocado. É um momento de grande responsabilidade, mas também um desafio. É um momento em que eu me encontro comigo mesmo e procuro saber: sou ou não sou um seguidor de Jesus? Sou ou não sou aquele que vive Jesus? E a partir das minhas próprias conclusões, estabelecer o meu caminho, estabelecer o meu objetivo de melhorar constantemente. O erro ainda é comum para todos nós, mas nada nos impede de cada erro tirar a lição necessária para nos fortalecer cada vez mais. É quando então nós olhamos para frente e, apesar de todas as tribulações que possamos estar vivendo hoje, possamos sim, com as nossas palavras, atitudes, bons pensamentos, criar um futuro glorioso para todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos espirituais. E que todos juntos possamos dizer ao Pai: graças a Deus. Lembrando aqui também que aqui do aniversário da Fernanda, eu falei, a Fernanda vai fazer aniversário de, fez aniversário de 25. Não, a Fernanda vai fazer aniversário de 25. Fernanda lá da casa da Marcela. E prepara a festa aí também, viu, Fernanda? Então, não é? Prepara a festa aí, porque para lembrar todo mundo que o aniversário da Fernanda é dia 25. Legal.